Olá, caríssimos ouvintes, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma emissão do programa Outra Margem. Emissão esta que é a última. Pois é, é mesmo assim, é mais uma emissão que, entretanto, aliás, é a primeira, o primeiro programa da minha autoria, que vai então terminar. Amanhã será outro, o Lusitano Paixão, mas, enfim. Mas acredito, caríssimo ouvinte, acredito que isto, enfim, tem muito, enfim, como é que é de explicar? É um término de um programa, mas isso não quer dizer que nós vamos ter menos horas. Aliás, como já agora aproveito para lhe dizer que às 9 da noite vai ser colocada a lista, a nova grelha de programação, que hoje conta com mais 5 horas de programa. Ou seja, vamos ter a partir de hoje, aliás, a partir do próximo segunda-feira, dia 3 de maio, vamos ter um total de 97 horas e 15 minutos de programas. É verdade, são 97 horas e 15 minutos de programas que vão haver aqui na Antena Web. Vamos trazer então esses mesmos programas hoje, aqui no formato de grelha, às 21 horas, a altura em que será então colocada e disponibilizada para o ouvinte ver então a nova grelha de programação. Mas ainda assim, deixe-me acrescentar-lhe que ela não é definitiva. Poderá acontecer que, entretanto, até ao dia 3, sejam colocados, digamos, mais programas para ir para o ar. Mas mesmo assim, 97 horas e 15 minutos significa que temos mais de 4 dias inteiros, digamos assim, de programas aqui na Antena Web. Ora bem, hoje é então o último dia do programa Outra Margem e estamos, portanto, a finalizar uma etapa. É mais do que finalizar um programa, estamos a finalizar uma etapa para abrir outra etapa, para iniciá-la e na máxima força. 97 horas e 15 minutos significa que temos 46 horas e 15 minutos de novos programas. Isto tudo começou, e hoje vou aproveitar para fazer um pouco a retrospectiva, isto tudo começou quando a 4 de Abril perdemos dois locutores, nos quais eu vou falar sem qualquer problema, porque deram um enorme contributo à Rádio Antena Web, e se ela se vai tornar naquilo que se vai tornar, já não está propriamente relacionado com as suas presenças aqui, mas se ela hoje ainda é aquilo que é, muito se deveu à Diana Martins e ao Diamantino Teixeira, que estiveram na Antena Web e que fizeram, então, que nos fizeram companhia nos primeiros 3 meses de vida. No dia 4, ou seja, no dia em que comemoramos 3 meses, precisamente perdemos então estes dois locutores, o que, permita-me, ouvinte o desabafo, é uma grande pena, uma grande perda, mas nós não paramos, estamos agora a ressuscitar, digamos assim. Andamos um mês aparentemente adormecidos, mas isso foi só aparentemente. Primeiro, porque tivemos tantas participações como em nenhum outro mês. E segundo, porque há novas vozes na Antena Web, novos programas, novas coisas que vão então surgindo aqui na estação. E bom, deixe-me dizer que hoje então eu estou muito, mas mesmo muito, muito, muito feliz. Vamos à música, vamos abrir com uma canção fantástica de Juana Jiménez, aliás, Juana Jiménez. Isto de ter ali dois R's, um R e um R, às vezes é complicado. Mas enfim, a culpa não é minha, não é? Eu não tenho culpa que o G se leia R. Mas pronto, adiante. Deixando as fonografias de lado. Vamos ouvir então uma fantástica melodia de Juana Jiménez. O tema chama-se Falsa Moneda e é uma melodia fantástica, uma voz fantástica. Ela tem uma elasticidade vocal impressionante. Bem, é típica dos espanhóis e dos latino-americanos, mas mesmo assim é verdadeiramente espetacular. Vamos ficar então com Juana Jiménez e Falsa Moneda. Vamos ouvir depois a melodia que nos traz Adriana, o tema em contramão, para ouvirmos por fim Tina Turner, Simply the Best, um tema fantástico também, para acabarmos em grande a emissão número 21 e a última do programa Outra Margem. Vamos à música e eu volto daqui a alguns instantes. Até já! Marchaba, no intento mirarla,

é Um Caso Sério na Radiofonia. Vou trazer agora à antena um nome que infelizmente poucos conhecem. O nome da canção portuguesa que, enfim, já não é novidade nenhuma, a canção portuguesa fica sempre muito esquecida. Demasiado esquecida para o meu gosto, mas enfim, não posso fazer nada. Ou quer dizer, posso e vou fazê-lo. Vou trazer agora à antena uma cantora chamada Carmo Leal e que nos traz o tema Uma Moça Chorava. É um tema que certamente já conhece, na voz de Linda de Souza, mas vai passar também a conhecer agora na voz de Carmo Leal. É uma belíssima interpretação, é uma música muito bem orquestrada, digamos assim, ou seja, o fundo musical que acompanha a melodia cantada por Carmo Leal, aliás, é uma música que está muito bem interpretada também pelos músicos. Faz a própria isto, enfim, já é o meu cunho pessoal a colocar aqui nas qualidades da música. Haverá que se calhar quem não ache, mas pronto, já agora partilho a minha opinião consigo. A música de Carmo Leal é daquelas músicas que me faz sentir que a música tem tudo de natural, ou seja, não há aqui computadores, não há instrumentos sintetizados, não há caixas de ritmos, não, aqui parece-me tudo mesmo ser ao natural. E vou-lhe dizer sincero, não sei exatamente o ano de gravação desta música, mas o que é certo é que atualmente atualmente já não existe, né? Atualmente já não há propriamente essa naturalidade nas músicas. E bom, sentir isto ao ouvir esta música é muito bom, até porque esta música foi gravada originalmente pela Linda de Souza, portanto já lá vão uns largos anos. Agora vê-la maquinada, digamos assim, como aliás já vi pela própria Linda de Souza, ou melhor, o mix que fizeram dela, ver esta canção maquinada é algo triste, mas isso não acontece com Carmo Leal e, portanto, eu com muito prazer vou apresentar-lhe esta melodia de Carmo Leal, Uma Moça Chorava, um tema que nos chegou na passada terça-feira. Vamos, entretanto, depois ficar com José Cid, vamos ouvir o tema Meu Amor, que faz parte de uma televisão, aliás, uma telenovela da TVI, é aliás a música de abertura e fecho da própria telenovela. Mas vamos então ouvir esta música de José Cid, Meu Amor, a seguir a Uma Moça Chorava, de Carmo Leal. Por fim, vamos ficar com uma música dos Duran Duran, chama-se Ordinary World. É uma música, na minha opinião, é a melhor música deles. Vamos então recordar estes três temas. Aliás, vamos então ouvir estes três temas, sendo o último mais uma recordação. Deixo-lhe um forte abraço. Muito obrigado por estar desse lado. E muito obrigado porque é graças a si, graças à sua audiência, graças à sua participação, que a Antena Web vai tornar-se naquilo que se vai tornar e já é, aliás, aquilo que é. Um grande abraço e muito, muito obrigado. Fique bem, até daqui a alguns minutinhos. Uma moça chorava ao passar à fronteira, suas ilusões perdidas. Querida e a gente da aldeia, o rapaz que passava ao vê-la triste assim, menina, não chores mais, pois toda a tristeza um dia tem seu fim. Deixe minha casa branquinha à beira do mar, deixe meus amigos, deixei o meu sol, deixei tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. A moça que chorava, seus olhos enxugou, dizendo estou perdido, o rapaz por ela se apaixonou. País encontrará certamente de boa gente e serás feliz. Deixe minha casa branquinha à beira do mar, deixe meus amigos, deixe o meu sol,

No intervalo, depois eu vou voltar para a segunda e última parte desta última emissão do programa Outra Margem. Teve uma vida efêmera, mas sinceramente eu tive um prazer imenso em realizar este programa e levá-lo a si, caríssimo e estimadíssimo ouvinte, sempre às quartas-feiras entre as 21 e as 22 e às quintas entre as 20:30 e as 22 horas. Vamos para o intervalo, vamos ficar primeiro com duas melodias, Pretenders e o tema I Stand By You, para ouvirmos depois The Power of Love de Celine Dion, ou na versão de Celine Dion, uma música fantástica que vamos então aqui também recordar. Depois eu vou voltar, depois do intervalo, e vou-lhe falar de Patrícia Caas, uma cantora que hoje está em cartaz na Antena Web e que vai, portanto, atuar, digamos assim, aqui no nosso palco central. Já agora vou só solicitar-lhe o seguinte. Bom, a esta altura já foram colocadas, com certeza, já foi com certeza colocada a grelha com os novos programas. Então faça o seguinte, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com, o e-mail do costume. Escreva-nos o que é que achou da nova grelha, o que é que achou dos novos programas, críticas, sugestões, coisas que nós possamos melhorar e que nos tenham passado despercebidas. É o desafio que lhe lanço. Escreva-nos geral.radioantenaweb@gmail.com, é o e-mail para o qual nos pode então comunicar todas as suas opiniões. Se também quiser, pode escrever-nos na nossa caixinha de comentários que está presente ali no final de todas as páginas. Tenha um problema, limite de caracteres, e não diz quantas, mas enfim, não é tecnologia nossa, não podemos controlar esse handicap. De todas formas, também pode por lá deixar a sua opinião, o seu comentário. Se preferir, até para estar mais à vontade, para escrever quanto quiser, é mesmo esse o e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com. E vamos então à música Pretenders I Stand By You e ainda a música de Celine Dion, The Power of Love. Fique bem, fique com a Antena Web e volto daqui a alguns instantes. Até já! Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Now, hey, what you got to hide?

Estou de volta aqui na Antena Web para lhe trazer mais músicas. Seja bem-vindo à segunda parte da última edição, ou da última emissão do programa Outra Margem. Para abrir esta segunda parte ficamos com, os Roxette Spending My Time, mas agora mudar um pouco de estilo. Isto porque eu lhe quero apresentar Patricia Case, uma artista francesa que hoje vai estar em cartaz aqui na Antena Web. Ela vai, portanto, atuar, digamos assim, neste palco da Antena Web, vai-nos trazer um concerto de 1998, Rendezvous no Olympia. A música que agora vamos ouvir tem 10 anos mais, é do álbum Cabaret e chama-se Je t'aime encore. Ela que é uma cantora mais virada para o jazz, e é então eu apresento-lhe Patricia Case. Vamos depois aproveitar o balanço para ficarmos com Jacinta e o tema A Morte Saiu à Rua, e depois ainda com Joanna Nelson. É verdade, é uma cantora polaca que aqui nos traz o tema The Book of Ryron, uma música que, se não estou em erro, é de 2003, 2004. Uma cantora, sem dúvida, característica, carismática, peculiar. Todos estes adjetivos se lhe adequam. De facto, Joanna Nelson é uma cantora sem igual, ou Joanna Nelson é uma cantora sem igual no mundo do jazz, enfim, só mesmo ouvindo. Vamos então à música, recordo então os nomes. Vamos ficar com Patricia Case e o tema Je t'aime encore, depois Jacinta com A Morte Saiu à Rua e por fim o tema The Book of Ryron de Joanna Nelson. Até já! Par tes amis,

hour you lack does not distract. And even when you run through my mind, something else is in front, though you're behind. And I don't have to remind you to stick with your kind. Ouvimos agora estes três temas, Patrícia Acaz, Jacinta e ainda Joana Nelson. Bom, não sei o que é que têm a dizer sobre esta artista, mas eu cá acho fantástica. Gosto muito do seu timbre de voz, diferente daquilo que é habitual. Talvez tenha estranhado um pouco ouvir Joana Nelson, porque de facto tem uma voz algo diferente, mas também é isso que vai enriquecendo a música que vamos ouvindo. Vamos agora voltar a entre aspas normalidade. Hoje já percebeu que não há efemérides, pois não. E já agora aproveito para lhe dizer sobre isso o seguinte. Já agora sobre isso e sobre os pedidos. Porque você pode pedir músicas na Antena Web, caríssimo ouvinte. Pode pedir músicas na Antena Web, não é mesmo? O final do Outra Margem não significa o final da oportunidade para pedir as suas músicas. Aliás, vai até poder pedir mais vezes. Isto porquê? Porque agora os pedidos vão todos direcionados para o programa Rádio à Tarde, que é um programa que vai estrear aqui na Antena Web, sempre de segunda a sexta, entre as 14 e as 16 horas. E lá vai poder então pedir as suas músicas. Vai lá também poder ouvir a curiosidade do dia, e assim até fica mais fácil selecionar as efemérides. Às vezes, e vou-lhe sendo sincero agora que o programa está a chegar ao fim, às vezes foi complicado trazer algumas curiosidades, porque de facto, num ou noutro dia, por vezes não havia coisas interessantes. Havia dias até em que era difícil de selecionar, porque as datas importantes eram muitas. Houve outros também que foi difícil selecionar para lá de uma, porque de facto, e às vezes até essa uma era complicada. Mas pronto, tenho apenas a dizer-lhe que estas efemérides vão continuar e que os pedidos musicais vão também continuar a ser possíveis de serem feitos. O e-mail é o mesmo, geral.radioantenaweb@gmail.com. Os pedidos são então feitos para o programa de segunda a sexta aqui na Rádio Antena Web, entre as 14 e as 16 horas. Sou eu, Carlos Bonaparte, quem o vai orgulhosamente apresentar. Vamos então continuar com música nesta emissão. Dizia eu que iríamos voltar à normalidade, entre aspas, claro. Vamos agora ficar com dois temas. Primeiro o tema Hey Jude dos Beatles e ainda a música You Can Be Now de... Aliás, é ao contrário, You Can Be Now de David Bowie e depois sim Hey Jude dos Beatles. São estes os próximos dois temas que nos vão acompanhar nos próximos minutos aqui na Rádio Antena Web. Fique bem, eu volto daqui a alguns minutinhos. Até já. Everybody's raised in blindness. everybody knows it's true. Everybody feels that every day is near. Anybody's point of view, nobody can break their bondage. Everyone can feel their chains. But even in my night, I knew you found your sign. And nothing would be quite the same. Please help me. That's new. Someone has to see a role for him and me. Someone might as well be you. Up in heaven, any angel writes a special game. Oh, could we make a start? This next step. Get better. To É chegada a altura de finalizar, enfim, terminar por fim esta emissão de Outra Margem, a emissão número 21. Caro ouvinte, é o final de mais um programa. Acabou aqui o programa Outra Margem. Eu só quero mandar-lhe um abraço, agradecer-lhe por me ter acompanhado em todas estas 21 emissões. Enfim, quero mesmo agradecer-lhe por isso. Vamos finalizar com We Are The World, uma música que, traduzido para português, quer dizer Nós Somos O Mundo. E eu gostava muito que o ouvinte retivesse esta mensagem. É desta maneira que termino este programa. Eu espero que tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguir à live, mais um programa, mais um concerto aqui na Antena Web. E já sabe, deixe-nos a sua opinião sobre a nova grelha de programas. geral.radioantenaweb@gmail.com. Porque nós somos o mundo, nós e vocês aí somos todos a Rádio Antena Web. Um forte abraço. É com saudade que termino este programa Outra Margem. Curto no tempo, mas para mim muito, muito importante. Um forte abraço. Até sempre. We're done and out. somebody.